O início, o fim, a noite, a madrugada. A única certeza na vida é que ela acaba. Olha pra polícia, minha planta discriminada. Eles querem roubar nossa paz. Mas esses um quilo de babo na beca, perfume do canto. Natural natureza, na hora do rush. Bonde da fumaça é o papo de hoje. Como tivesse no meio do rolê. A cone cria o planta em raiz. Põe a massa na seda. E lembra que é sempre fuck the police. Se eu ponho a mala em cima da mesa, eu sou Willy Wonka, cheio de doce. No meu slick, olha que hype. Quantos type tem mais de 12? Foda-se a 12, a barca ronda, eu fumo na moral. Autorizado pela Anvisa, um paciente medicinal. Plantando a semente do bem que floresce pelo quintal. E fazendo a alma ser purificada por inteira, espiritual. Com certeza, você já se banhou na queda de uma cachoeira. Você já se banhou na queda de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira. O início e o fim, a noite e a madrugada. A polícia, o ladrão, minha planta que não foi descriminalizada. A certeza durou pro sol raiar. Saiba que eu jogo jogo pra ganhar. É fogo na flor, é paz olhar. Um canto de amor pra libertar. Deu pra ver na noite no iluminar. Passo que me leva ao melhor lugar. Valorize tudo que provém de já. Ponto de partida pra poder mudar. Se você quer uma vida melhor, se conecte com a natureza. Se você quer uma vida melhor, se conecte com a natureza. No som dessa viola eu vou deixar fluir, mantendo a brasa acesa. Quem sabe algum dia vamos conseguir quebrar essas algemas. Quando o tempo fechou, quem olha pra trás, eu tive que descer porque a Babilônia cai. Um do bom, reggae roots, cachimbo da paz. Só pra confirmar que sem a planta não dá mais. Sorria, você está sendo manipulado. Você já se banhou na queda de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira. Com certeza, você já se banhou na queda de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira.